O PAC Mobilidade selecionou obras que vão beneficiar mais de 100 municípios brasileiros. De acordo com o sétimo balanço do programa, só no início de 2013 foram selecionados 63 novos empreendimentos que vão beneficiar 59 municípios com população entre 250 mil e 700 mil habitantes, as chamadas médias cidades. Os investimentos superam 8 bilhões de reais. Esses valores se somam aos 52 bilhões de reais destinados à construção de metrôs, monotrilhos, aeromóveis, trens urbanos, veículos leves sobre trilhos, BRTs e corredores de ônibus nas principais capitais e grandes cidades brasileiras. O PAC 2 já concluiu a modernização da linha oeste do metrô de Fortaleza, no Ceará, o trem de subúrbio Calçado Paripe, em Salvador, e as estações Santo Afonso e Rio dos Sinos já entraram em operação na expansão do trem urbano que liga São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. De acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o objetivo é eliminar gargalos logísticos e diversificar a malha de transportes. A ministra ressalta a importância do trabalho conjunto entre o governo federal, estados e municípios para a execução das obras do programa. Nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhem cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido balanço após balanço. No PAC 2, 143 municípios e 2 estados têm obras contratadas de pavimentação e qualificação de vias. O investimento nesses projetos chega a R$1,5 bilhão de reais e 86% dessas obras já estão em andamento. Outros 471 empreendimentos foram selecionados no início de 2013 e vão beneficiar mais de 330 municípios pelo país. Reportagem Silaine Bori.